eu te quero bem. O meu pobre coração está em pedaços, é inesquecível o calor do seu abraço. Menina, sem você não sou ninguém. É impossível viver sem você. Você parece uma estrela brilhando, meu coração por você está sempre chamando. Eu fico sempre envolvido com seu olhar sedutor. Te amo, menina, você me conquistou. Me sinto um homem iluminado em poder te tocar, te beijar, te abraçar, te acariciar. Esse meu sentimento que parece tão perfeito, não vejo defeito em você. Amo seu jeito de ser, seu jeito de andar, seu jeito de falar, seu jeito de olhar, seu jeito de fazer amor. Fazer amor, seja como for. Menina, eu te quero bem. O meu pobre coração está em pedaços, é inesquecível o calor do seu abraço. Menina, sem você não sou ninguém. É impossível viver sem você. Até pareço uma criança quando falo em você. Você é tudo pra mim, é minha razão de viver. Não consigo imaginar outro alguém no seu lugar. Menina, para sempre eu sei que vou te amar. Um amor sincero do fundo do meu coração. Sou escravo e dependente, é uma obsessão. Totalmente apaixonado, lamentando essa dor. Prisioneiro da armadilha que se chama amor. Que se chama amor. Que se chama amor. Que se chama amor. Baby, I love you. Menina, eu te quero bem. O meu pobre coração está em pedaços, é inesquecível o calor do seu abraço. Menina, sem você não sou ninguém. É impossível viver sem você. Perdido nos seus olhos, sentindo o seu corpo, me embriaguei nos seus lábios e assim fiquei louco por você, princesa. No meu castelo de areia, por sua beleza e seus encantos de sereia, para o meu porquê. Você sempre era a resposta na incerteza de um talvez. Completou minha face oposta e trouxe lucidez pra todas minhas loucuras. Acabou-se de uma vez uma vida de aventura. Eu queria amar ou simplesmente ser amado, me encontrar com você e ser libertado. Quem sabe acordar desse sonho amargo e ter você aqui sempre ao meu lado. Menina, menina, menina, menina, oh, oh, oh. Mas eu vou amar você. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, r